Não sei qual que é. Se me vê, dou um rap. E aí, João? Primeiro ato. Nós toca discos. Não sei qual que é. Se me vê, dou um rap. E aí, João? Primeiro ato. Black block no sistema. Não sei qual que é. Se me vê, dou um rap. E aí, João? Primeiro ato. Nós toca discos. Não sei qual que é. Se me vê, dou um rap. E aí, João? DJ King. Zé Porrinho, não se mete. Outra vez, nós aqui vai velho. Não leva mal, tru. Cê não entendeu? Outra vez nós aqui vai vendo. Cada um na sua função, crime é crime, eu sou eu. Outra vez nós aqui vai vendo. Por paixão, por amor, não pela emoção, filhão. Outra vez nós aqui vai vendo. Vermes e leões no mesmo ecossistema. Não sei qual que é, se me vê dom reto. E aí, João? Primeiro ato. Nós toca discos. Não sei qual que é, se me vê dom reto. E aí, João? Primeiro ato. Black block no sistema. Não sei qual que é, se me vê dom reto. E aí, João? Primeiro ato. Nós toca discos. Não sei qual que é, se me vê dom reto. E aí, João? DJ Kim. Zé Pão vai de choque. Receita de favela, credo. Isso que nós investe. Time pesado, não há quem vai ter filho. Receita de favela, credo. Isso que nós investe. Te dando mais que bolsa esmola, alimentando a sua mente. Receita de favela, credo. Isso que nós investe. Time pesado, não há quem vai ter filho. Receita de favela, credo. Isso que nós investe. Aí, chapa. Primeiro ato. É, vida louca. Não devo, não temo, dá meu copo que já era.